Tombastor, Tombastor. WG, Jani, jogando a rede. Quer mudar de vida, irmão? Entrega uma pra Deus. Sai do Egito. Quer mudar de vida. Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Quer mudar de vida. Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Quer mudar de vida. Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Quer mudar de vida. Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. De almas, eu fui chamado por Cristo pra ser pai de multidões. Tirado à beira do abismo, aquele que tá perdido, pensando que não tem jeito. Mas digo, Deus, impossível conserta o que é imperfeito. Pode vir do jeito que está, Jesus vai te transformar. Sua vida vai melhorar, basta você se entregar e pregar a palavra. Vai ser sua missão tirar o povo do Egito, do meio da escravidão. Não pode parar. Tem que ser como Moisés, se o mar na frente está. Estando em santidade, o mar vai abrir passagem. Vai engolir Faraó e te dará liberdade. E assim como ele, você vai guiar o povo pra bem longe do inferno, em busca do mundo novo. Então entregue sua alma e deixa Deus te ensinar como passar o deserto e seu lugar conquistar. Quer mudar de vida? Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Quer mudar de vida? Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Quer mudar de vida? Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Quer mudar de vida? Vai, passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Passa uma pra Deus. Deus, olhe nos meus olhos pro ver se tô brincando. Cê não bota uma fé. Tá desacreditando, louco aqui não brinca. Tio, não vai ficar marcado pelo Espírito Santo, temporariamente insano. Possuído pelo bem incontrolável, sem remédio, sem cura, sem volta. Fui moldado no processo. A unção cai sobre mim como chuva pesada. Pastor Tom, a.k.a. o caçador de alma. Assassino de aluguel, é o que eu sou de boa. Cada um que morre pro mundo, pérola na coroa. Se me tromba na calada, cuidado, pois é aquilo. Clic, clac, boom, morre pro mundo e nasce pra Cristo. O velho homem não fica em pé pra contar história. Então jogue a maldade fora, pois chegou sua hora. Nem o diabo agora vai poder te proteger. Minha Bíblia tem mira, a lei tá prontada pra você. Quer mudar de vida? Vai, passa uma pra Deus.